é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado. Cuidados e temor a Jesus, refúgio eterno, vai com pé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. Seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou. Quando pra levar seu sangue puro, nossa mancha pra